eternidade, eternidade. Senhor, tu és o céu, são o seu trono e a terra, o estrado dos seus pés. Tudo é teu, por ti e pra ti és rei. Por tua palavra tudo que existe se fez. Que casa construirei, ó Deus, pra ti, se em tua vontade decidiu morar em mim. O eterno que determina o fim desde o princípio, amou o miserável e habitou o seu espírito. Criou os céus, a terra e tudo que neles há, montes, vales, matos, me deu o ar pra eu respirar. Com poder e glória, governo o universo. É a inspiração pra cada um dos meus versos. Grandioso em suas obras, meu Senhor, inigualáveis. Estabelece seus decretos inabaláveis. Realiza sonhos segundo os seus planos. Sabe o que é melhor pra mim? Tu és soberano, és Deus. Teu reino não tem fim, nunca terá fim. Ainda que os céus e a terra venham a passar, tua palavra nunca passará. Nunca passará. Nunca passará. Todo o controle está em suas mãos. Vou confiar e descansar em ti. Descansar em ti. Descansar em ti. Descansar em ti. Descansar em ti. No ventre da minha mãe, tu me deste vida. Conhece os meus passos, determina os meus dias. Todas as minhas súplicas, tu as conhece. Antes que eu peça, já ouviu a minha prece. Me escolheu para o louvor da tua glória, para que eu andasse segundo as tuas obras. O que disseste, tua palavra nada mudará. Ainda que eu não creia, ela se cumprirá. Ao mar desaquieta-te, aos ventos faz cessar. Todo o domínio, ó Deus, em suas mãos está. Não há conselheiro que o possa aconselhar. A tua vontade sobre todos prevalecerá. Age como quer, ainda que eu não entenda. Está sempre presente, ainda que eu não o veja. Realiza sonhos segundo os seus planos. Sabe o que é melhor pra mim? Soberano és Deus. Teu reino não tem fim, nunca terá fim. Ainda que os céus e a terra venham a passar, tua palavra nunca passará. Nunca passará. Nunca passará. Todo o controle está em suas mãos. Vou confiar e descansar em ti. Descansar em ti.